Can you hold a phone for me? 几年是什么岁数的同学们有什么问题？ Nós chegamos aquilo na presença de condições de atuar sinal direto no 7, se já está no algum campo. Sim, vamos lá, pergunta mais sinal direto no 7. Sim, custa uma aproximação para a pista no 7, usando na presença de sinal direto no final, o jet que era aquilo. 7km, direto no sinal direto no 7. Estabilizado no VLS X-Ray. Depois de um dia, gente, eu posso usar o concato baixado, travado, pista no zero, verificar sem chuva, pista ainda molhada, zero concato, zero grau, zero grau. Qual conta o momento? 140, 140-080-089. Obrigado, 6327. Alucato 3193, decorado das 4 leis, no controle 120-8. 120-8, 3193. Eu chuva na vertical, veto 130 graus, 89, altíssimo 08, pouso autorizado, roxa neve 6,26. Gente, autorizado pouso, roxa 6,326. Confirmo com os autorizados, vento 130-089. Sente livre pouso, 863-26. Controle Salvador, vai se acusou passando através do jardim de lá, tá completamente visual com o campo, mantendo que é o meu mãe que recusou, chegou até o Salvador, e o meu mãe que é o Salvador. Todo 895, Zulu. Torre Salvador, o Papa Romeu, vai se acusou, Zulu, boa tarde. Papai, meu Mike é Cusuru, boa tarde. Prossiga inicialmente até o vertical do farol de Tatuá, aguardando o circuito para a direita. Não lembro, 630 da TAP. A 1 minuto do Índia Serra, aproximação do instrumento que está no zero, ok? Ok, gente, Cusuru. Poxa, né, Matheus, 2000, sala 5-1, direita, tá cheio, é com o meu Zulu, esse malado, hein? É, cuido aí, 1-9-3-2-6. Eu tô mandando uma ação, 3-1-4-0-0, pronto. A gente passou 2-2-3-1, mantém a posição. Gente, Brasil, 283 horas. Alinhar e manter, estamos 7. Pode fazer o que você quiser. Eu quero fazer o Tower, Pode fazer o que você quiser. E o motor visual com o TAP nacional pode prosseguir a essa guarda de novo? Afirma, papai, o meu Mike Azulu, então o visual que eu estou vendo aqui na TAP, pela causa do tráfego, o circuito PG está autorizado, aguardando a autorização para girar a base, estou com o sistema alinhado, aguardando só a passagem do 305 para então iniciar a decolagem, hein? Certo, vai aguardar para girar a base, o Mike Azulu. Brasil 23, traffic information, the right side there is a helicopter maintaining 500 feet over the shoreline. Então, exclusivo, fica atento à torcida esteira aí do 303, esteira pesada, vento no 30 graus, 612 nós, quando pronto, decola autorizado. Atenta à esteira, ok? Eu vou falar com o Anjo, contato, não faz o ajuste no 08. O Silvio Luiz, você pode ter falamento uma serviço, na Silvio Luiz, você vai? Só tem um Silvio Luiz, eu tenho um Silvio Luiz, eu tenho um Silvio Luiz, eu tenho um Silvio Luiz, minha colegora Xé, depois passou no Farol da Barra, eu posso destinar de onde, com o Zé Peru? Ao 18195. Gente. Autorizado o procedimento como 1738? Vamos ser 38, mas por favor, eu peço, eu estou 098, eu já estou 098, eu acredito que eu não quero estar com o meu Resta 2000, final de 690, pode ser utilizado o voo na 738. Boa tarde, 6321, ponto de espera, cabeceiro 90, pronto. Hoje na 6321, autorizado, Aline, mantém pista 90. Aline, mantém pista 90. Passarei 2231, decolada 57, chama controle 190, décima 80. 2080, 2831, não é? Só que eu não sei se eu sou primário, eu sou secundário, só sou chefe de escola. E Salvador, uma sete, você 2231, decolou na sua escuta. Eu vou fazer uma transição da TAP para o Rio de Janeiro. Minha 321, autorizado, decolar pista 10-090 graus, 10 mais. Iniciando decolagem da cabeceira 06321. Vamos para estabilizar o voo 732. 732, eu tenho um voo 395. 895, 732. Foi Salvador, boa tarde, voo 738. Ono 738, que é legal, no 08, continua a aproximação, abordando pista livre. Reporte com o visual, com o campo. Ele 18, abordando livre, reporte visual. O presidente já tem a vista, Ono 738. Então, o estrangeiro, a gente está no 08. Ono 0, Ono 8. Agora, passando o Meridian, passando o Mil, que vai localizar. Na 321, decolado 00, chama controle 120, decimal 80. 2080, 6321. Ono 732, autorizado pouso, pista no 0, 070 graus, 08 nós. Livre pouso, Ono 732. Charlie, o Chanel 6320. Fechando a 321, contato com a Guarda da Coragem, sobre a via saída Ávora 1, na transição Alefa, para a Liga 320. 321, Ávora, né? 320 autorizado. Essa aqui é a esquina, né? Essa aqui é a esquina, qual é essa base de novo, tá certo? Gente, no regresso, verifica a situação de transporte. Eu até fui conhecido no setor de portal, para conhecer, para acordar essa coisa. Autorizado alinhar e manter pistão no zero. Solo 03, libere direita via Foxtrot, chame o solo, 12 no decimal 9. Direita, Fox, 219, boa tarde. Gol 732. Aí, Solo 12, 274, ponto espera. 274, mantenha o ponto espera. Mantenha o ponto espera, 274. Autorizado decolar as pistola 0,0, 0,7, 0 grau, 0,8 nós. Controle, o passageiro 2,2,3, ou? Passageiro 2,2,3, eu prossigo. Seria possível a senhora coordenar com o centro ou a prova de barreiras? Pistola 4, autorizado alinhar e manter pistola 0. Uma pistola 0, 2, 7, 4, qual foi o nariz, por favor? 1, 0, 1, 8. Obrigado. 2, 3, 1, autorizado direto para o juiz. Ok, está presente falando por de barreira, muito obrigado, 2, 2, 3, 1. Controle o azul 4065 descolou na Sambo. Voando Leda 320, azul 4065. Não, autorizado é que dando zero, reportará hoje, né? 304. Dizem que o Austin 027 na parte. Linha 0288, boa tarde, da PN21. Salvador, azul 4048. Sete 30, setenta, 30, 120, após o início da escritório, eu passo para o cancelamento de regras e em contato bilateral com a Rádio Cera, etc. Eu descendo para 120, azul 4048. Controle azul 2714, possibilidade de voar na tábua presente. Azul 2714, autorizado na tábua. Autorizado na tábua, 2714. Dia para 2010, com 1-0-8, apontaremos o EDF, azul 4462. Só copiou 2835, alternado. 1, 2, 3, 8. 2, 3, 8. Velha 3, 1, 4, no solo, ao 1, 4, direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 1, 2, 1, 9, ou chame a 3, 1, 4. Uno 256, autorizado decolar, pistão no 0,060 graus, 109. Decolar, 0, 1, 256. Uno 256, decolado de nome, chame controle. 120, decimal 80. 208, bom 256, boa tarde, obrigado. Já, cancelou. já do Lanche Cajadas. 3048, Toninho Tiano Conselador 18, o Lofote, esse da Tritério, chamei a Rádio Cera de Santana. E 131243. 313, obrigado. Pode prosseguir na descida, o 1620. 1620, desse dia será 2007. Hoje chamei o 08, 3790, como prioridade. Envia até 2108, reportar a estabilidade X-Ray, 1620. X-Ray, estabilizado, 4462. Eu vou 4462, chega até o meu nome, pessoal, não se Salvador, boa tarde, Azul 4462, DLS, se escuta. Azul 4462, QNH 1098, informa pista molhada. Chuva moderada sobre o campo é pós-contusão. Reportaremos Azul 4462. Tá? Eu mandou em 5.000, contato o radar da colagem, atualizado de baixo de jogo. Já mandou, mandou em 5.000, vamos lá. Mandou em 5.000, se não tem nenhum de vocês, 7.000. 3567 autorizado, linha era 1-6, pistão 1-0. Quatro, meia, dois, no solo, dois, um, direita, solo, 1, 2, 1, decimal, 9. Direita, solo, 2, 1, 9. 1-2-0, chama 3, meu nome é 3-1-9-5. 1-8-9-5, obrigado, boa tarde. 67, autorizado decolar, pista 1-0, verso 090 graus, 1-0-2. Livre decolar, 1-0, são 3-5-0. Boa tarde, voo no 620, 2 milhas por externo, baixar o trabalho. Voo no 620, que negando 098, continua a aproximação, vamos à autorização. 098, você escuta no 620. Salvador, é o CEN 3367, está cruzando 205, descendo 160 na ponta. Envia chegada Bonfi, 4 do CES 1018, CES 3367. Agora tá 9, 2, 8, 2, 8. 3, Recife, 126, decimal 0, Atena, 128, decimal 8, azul 2714, tá bom. Zero 5, sobre condições visuais, 500 pés, ajuste no 018, confirme intenções. Pede o 0108, se encontra no setor noreste, tá bom? Nordeste. Paciente da área, pergunta de camaçaria, o guardião 05. Guardião 05 para regresso a Salvador, reporte no Thiago. No Thiago, já para regresso? 3367, 2 para 3 mil pés, ajuste no 018, livre elétrico, flight estabilizado. 2018, está livre elétrico, chama a estabilização 3367. 1184, chama o centro Recife, 1-2-85, alterar 1-2-5-45. 1184, chama o centro Recife, 1-2-85, alterar 1-2-5-45. 2025, 2545. Tiago Fiesca, para instruções de posição, percebedor em 1-18-95. 1-18-95, eu fui, Tiago Fiesca. Eu sou lá, eu sou falando do Tiago Fiesca, para instruções visuais, foi do Tiago Fiesca. Estou falando em Serra Golfi que é NH1018, informe chuva no setor. Autorizado final 17, aguardando a autorização. Fulano 1, autorizado final 17, aguardando Serra Golfi Alfa. Eu tenho condições de incrementar a velocidade para ser o número 1 para 15? 5 horas, gente, eu recebo esse Passaria do 2230 autorizada, linhagem do colapso, som na 020, 70 graus, 049. A linha decola então da 10, 2230. 4 0.